E aí, Paulo? Marquei um jogo pra domingo. Ah, mano, demorou, hein? Tem uns dias que eu não jogo a bola. E aí, Rafa? Vamos jogar a bola aí, mano? Ah, mano, tá vendo fazer um rolê, ó, mano. Ih, mano, eu e o Paulo fomos num rolê louco segunda-feira, ó, mano. E aí, Rafa? Deixaram nós. Pode crer. Não foi dessa vez, hein, Rafa? Tinha várias mulheres lá, hein, mano. Nem te fala, hein? Só as de elite. Alô? E aí, colega, tudo bem? E aí, quem tá falando? Quem tem tá falando? Tem um tempo pra mim? Ah, mas quem tá falando? Eu sou aquela morena de segunda. Ah, pode crer. E aí, Mônica? Como é que é? São tantas, né? Ah, também não tô com essa bola toda não, você hein? Você não me ligou mais por quê? Eu te liguei porque... Puta, várias fitas, mano. Queria saber quando a gente vai se ver. Pode ser sexta-feira? Tô com saudades. Eu também tô com saudades. Vê se me liga, tá? Quem fala? Eu te ligo. Vou ligar aí pra só nós marcar. Tchau, beijo. Aí, Rafa. Tchau. Tô com o Paulo aí. Aí, Paulo, aquela morena lá, ó. Que nada, mano. Se pá, aquela loira, hein? Quem atendeu o telefone? Quem será agora? Pera aí. Alô? Oi, amor. Tô te esperando. Oi, tudo bem? Você vai passar aqui? Eu vou passar aí já, mano. Daqui a pouco. Você prometeu que ia ser hoje, lembra? Não, vai ser hoje. Eu tardo, mas não falho. Tô daquele jeito pra você. Ah, demorou. Aí, rapaz, bota, colou. Olha só quem tá ligando. Ih, mano. É hoje. Passou, mano. Passou. Aí, Paulo, sua mulher. Ih, mano, esqueci ela lá no centro, ó. Alô? O que tá acontecendo? Aconteceu eu sou a trouxa agora? Por quê? Você tá me achando com cara de palhaça? É, você só você ligou agora pra xingar? Pra me pegar? Por que você não ligou pra me lembrar? Acabei de sair da reunião, meu. Acabei de sair da reunião. Demais, hein? É, por que você não ligou safado, pra avisar? Ah, ligou tá pra xingar outra, pra ficar pendurando lá? Vergonha, tá pegando meu palo? Cachorro! Dá licença. Cê, dá licença. Olha que mina cabulosa, segura na minha cara, ó.